Cheio de sonhos, eu deixei a minha terra, meu pé de serra, meu pedaço, meu torrão, tudo que eu tinha, meu gado, minha casinha, o meu riacho, o meu amado rincão, meu dinheiro. Eu quase ficando louco, sem achar o que fazer. Minha família viu tudo se acabando, nossa vida piorando, conheceu o que é sofrer. Sou boia fria, aqui eu não tenho nada. Sem uma casa, sem dinheiro e profissão, passo meus dias trabalhando sem descanso, e venho embora em cima de um caminhão. Sertanejo que deixou a sua terra e hoje mora na cidade da ilusão. A sua sorte é lembrar o seu passado, e a sua morte é a saudade do sertão. Por isso eu digo, meu irmão do interior, dê mais valor no seu rancho beira-chão. Para mim, aqui já não tem beleza, só a tristeza mora no meu coração. Pois para mim, aqui já não tem beleza, só